Faixa 2. O conto do orangotango. Talvez tenhamos nos precipitado ao supor que nossas ligações com a África são antiquíssimas. Se em vez disso nossa linhagem ancestral tivesse dado um pulo fora da África há cerca de 20 milhões de anos, um pulo lateral que a levasse a prosperar na Ásia até aproximadamente 10 milhões de anos atrás e então pulado de volta para a África. Por essa hipótese, todos os grandes primatas sobreviventes, inclusive os que acabaram por ser encontrados na África, descendem de uma linhagem que emigrou da África para a Ásia. Os gibões e os orangotangos descendem desses migrantes que permaneceram na Ásia. Descendentes posteriores dos migrantes voltaram para a África, onde os grandes primatas miocênicos mais antigos já estavam extintos. De volta à sua terra africana ancestral, esses migrantes originaram os gorilas, os chimpanzés e bonobos e os humanos. Os fatos conhecidos sobre a deriva dos continentes e as flutuações dos níveis do mar são compatíveis. Houve pontes terrestres através da Arábia nas épocas certas. Os dados positivos em favor da teoria dependem da parcimônia, uma economia de suposições. Uma teoria boa precisa postular pouco para explicar muito. Por esse critério, como tantas vezes já mencionei em outras obras, a teoria da seleção natural de Darwin pode ser a melhor teoria de todos os tempos. Aqui estamos falando em minimizar nossas suposições acerca de eventos migratórios. A teoria que nossos ancestrais permaneceram na África o tempo todo, ou seja, nenhuma migração, aparentava ser mais econômica em hipótese do que a teoria de que nossos ancestrais se mudaram da África para a Ásia, primeira migração, e depois retornaram à África, segunda migração. Mas esse cálculo de parcimônia era muito tacanho. Concentrava-se em nossa linhagem e desconsiderava todos os grandes primatas, especialmente as numerosas espécies fósseis. Stewart e Dizotel fizeram uma nova contagem dos eventos migratórios, porém levando em consideração aqueles que seriam necessários para explicar a distribuição de todos os grandes primatas, inclusive os fósseis. Para isso, primeiro é preciso construir uma árvore genealógica na qual são assinaladas todas as espécies sobre as quais se tem informação suficiente. O próximo passo é indicar para cada espécie na árvore genealógica se ela viveu na África ou na Ásia. No diagrama a seguir, extraído do artigo de Stewart e Dizotel, os fósseis asiáticos são representados pelas linhas pretas e os africanos pelas brancas. Nem todos os fósseis conhecidos estão lá, mas Stewart e Dizotel incluíram todos aqueles cuja posição na árvore genealógica poderia ser claramente calculada. Também incluíram os macacos do Velho Mundo, que divergiram dos grandes primatas há cerca de 25 milhões de anos. A mais óbvia diferença entre os macacos e os grandes primatas, como veremos, é que os macacos conservaram a cauda. Se levarmos em conta os fósseis, a teoria de que nossos ancestrais deram um pulo até a Ásia e voltaram é mais parcimoniosa do que a teoria de que eles viveram o tempo todo na África. Deixando de fora os macacos, que em ambas as teorias respondem por 2/3 migratórios da África para a Ásia, é preciso postular apenas 2 migrações de grandes primatas, a saber, 1. Uma população de grandes primatas emigrou da África para a Ásia por volta de 20 milhões de anos atrás e originou todos os grandes primatas asiáticos, inclusive os gibões e os orangotangos atuais. 2. Uma população de grandes primatas emigrou de volta da Ásia para a África e gerou os atuais grandes primatas africanos, incluindo os humanos. Inversamente, a teoria de que nossos ancestrais viveram o tempo todo na África requer 6 eventos migratórios, todos da África para a Ásia, para explicar as distribuições dos grandes primatas. Seriam as migrações abaixo referente aos ancestrais dos: primeiro, gibões, há aproximadamente 18 milhões de anos. Segundo, Oreopithecus, há aproximadamente 16 milhões de anos. Terceiro, Lufengpithecus, há aproximadamente 15 milhões de anos. Quarto, Sivapithecus e orangotangos, há aproximadamente 14 milhões de anos. Quinto, Dryopithecus, há aproximadamente 13 milhões de anos. Sexto, Ouranopithecus, há aproximadamente 12 milhões de anos. Evidentemente, todas essas contagens de migrações só são válidas se Stewart e Dizotel tivessem construído corretamente a árvore genealógica baseados em comparações anatômicas. Ele supõe, por exemplo, que entre os grandes primatas fósseis, o Oranopithecus é o primo mais próximo dos grandes primatas africanos modernos. Sua linguagem é a última a ramificar-se na árvore genealógica antes dos grandes primatas africanos. Os primos mais próximos seguintes, segundo as avaliações anatômicas de Stuart e de Zotel, são todos asiáticos. Dryptecus, Sivapithecus, etc. Se eles tiverem cometido grandes erros quanto à anatomia, por exemplo, se o fóssil africano Kenyapithecus na realidade for mais próximo dos grandes primatas africanos modernos, então as contagens de migrações terão de ser totalmente refeitas. A própria árvore genealógica foi construída levando-se em conta a parcimônia. Mas é um tipo diferente de parcimônia. Em vez de tentar minimizar o número de eventos migratórios geográficos que precisamos postular, deixamos de lado a geografia e tentamos minimizar o número de coincidências anatômicas, evolução convergente, que precisamos postular. Uma vez elaborada nossa árvore genealógica sem consideração pela geografia, adicionamos as informações geográficas para contar os eventos migratórios. E concluímos que é mais provável que os grandes primatas africanos recentes, ou seja, gorilas, chimpanzés e humanos, tenham vindo da Ásia. Agora eis um fato interessante. Um clássico livro didático sobre a evolução humana, escrito por Richard G. Klein, da Universidade Stanford, descreve bem o que se conhece sobre a anatomia dos principais fósseis. A certa altura, Klein compara o asiático Oranopithecus e o africano Kenyapithecus e indaga qual dos dois mais se assemelha a nosso primo próximo ou ancestral Australopithecus. Klein conclui que o Australopithecus é mais parecido com o Oranopithecus do que com o Kenyapithecus e prossegue afirmando que se ao menos o Oranopithecus tivesse vivido na África, poderia até ser um candidato plausível ao ancestral humano. Entretanto, por razões geográfico-morfológicas combinadas, o Kenyapithecus é melhor candidato. O leitor percebe o que se passa? Klein está fazendo a suposição tácita de que não é provável que os grandes primatas africanos descendam de um ancestral asiático, apesar de os indícios anatômicos sugerirem o contrário. Subconscientemente, permite-se que a parcimônia geográfica tenha precedência sobre a parcimônia anatômica. Esta sugere que o Oranopithecus é primo mais próximo dos humanos do que o Kenyapithecus. Mas, sem dizê-lo de forma explícita, está-se supondo que a parcimônia geográfica prevalece sobre a anatômica. Stuart e Zotel argumentam que, quando levamos em conta a geografia de todos os fósseis, a parcimônia anatômica e a geografia concordam uma com a outra. A geografia, percebemos então, concorda com a avaliação anatômica inicial de Klein de que o Oranopithecus é parente mais próximo do Australopithecus do que o Kenyapithecus. Este debate talvez ainda não esteja decidido. É complicado fazer malabarismos com a parcimônia anatômica e geográfica. O artigo de Stuart e de Zotel desencadeou vasta correspondência a favor e contra nas publicações científicas. Com dados de que dispomos no presente, sou de opinião que, tudo considerado, devemos preferir a teoria do deram um pulo até a Ásia e voltaram para explicar a evolução dos grandes primatas. Dois eventos migratórios são mais parcimoniosos do que seis, e realmente parece haver algumas semelhanças reveladoras entre os grandes primatas asiáticos de fins do Miocênio e nossa própria linhagem de grandes primatas africanos, como o Australopithecus e o chimpanzé. É só uma preferência depois de tudo sopesado, mas me leva a situar o encontro 3 e o encontro 4 na Ásia e não na África. A moral de O Conto do Orangotango é dupla. A parcimônia está sempre em primeiro lugar na mente de um cientista quando ele escolhe entre teorias, mas o modo de avaliá-la nem sempre é óbvio. E possuir uma boa árvore genealógica costuma ser um primeiro pré-requisito essencial para continuarmos a desenvolver com eficácia o raciocínio na teoria evolutiva. No entanto, construir uma boa árvore genealógica já é em si um exercício árduo. Os detalhes dessa tarefa serão explicados pelos gibões no conto que eles nos narrarão em melodioso coro depois de se juntarem à nossa peregrinação no Encontro 4.